atividade, fiote. Aí, meu apelido agora é bandido, tá ligado? Que pega, Zé? É a gangue, só. Tá tudo monitorado. Cê é doido, pisa pra viva, mano. Meu pau, desgraçado. Vai pular uma missão. Não pode dar nada errado, já tô boladão. Tô precisando das novinhas que é disposição. Pra acontecer uma fita de milhão. Vou te passar a visão do que acontece na favela. Nós que manda e desmanda no bundão dessas cadelas. Esse é o momento, mulher, presta atenção. O patrão mandou descer o popozão no chão, patrão mandou descer o popozão no chão, patrão mandou descer o popozão no chão, patrão mandou descer. Flexione sua piranha na frente da facção. Sarra sua piranha, a bunda na facção. Esse é o momento, mulher, preste atenção. Flexione sua piranha na frente da facção. Sarra sua piranha, a bunda da facção. Se agradou sua buga, já consegui. Culpadão. Flexione sua piranha na frente da facção. Sarra sua piranha, a bunda da facção. Patrão mandou descer o popozão no chão. Patrão mandou descer o popozão no chão.